Hoje o assunto é bastante interessante, casamento. A gente para para pensar assim, casamento. Às vezes não é muito fácil. Por que que ele às vezes não é muito fácil? Porque nós ainda não nos conhecemos nós. Ainda não temos assim esse conhecimento de nós mesmos. Qual será a nossa reação, o que que nós vamos fazer em cada situação. E, de repente, vamos dividir a nossa cama, a nossa casa, com outra pessoa. E pensamos, às vezes, que a gente conhece essa outra pessoa. E a gente cria uma ilusão, quando a gente é jovem, de uma vida a dois. Seria só amor, só que a gente sabe que no dia a dia as coisas vão mudando, as dificuldades vão surgindo, e entra aquele bem querer, mas aquela paixão que muita gente pensa que é para a vida inteira, se transforma num sentimento de um bem querer, de um respeito. Se eu não me engano, no livro do André Luiz, acho que é no nosso lar, fala numa fonte onde os jovens se encontram para se combinarem para a próxima encarnação. Por que que existe tantas separações, né? Porque muitas vezes se combinam lá, mas quando chegam aqui no plano terreno, eles ficam equivocados, muitas vezes atraídos por atração física, por uma paixão, que é uma coisa que passa, por outras pessoas que não era aquela pessoa que eles tinham se combinado. Então, acabam se equivocando, casando com uma outra pessoa. E aí acaba os casamentos não dando certo. Mas, na verdade, é assim. Tem também uma outra obra que nos fala sobre isso. Aliás, são três obras, que é A Moça da Ilha, de Mária Tiradentes, e, se eu não me engano, 50 anos depois. São dois espíritos que são destinados a ter uma relação como casamento, só que os desencontros reencarnatórios não dá certo. Um nasce, outro custa bastante a nascer. Quando o segundo nasce, às vezes ele nasce, ela já está com muita idade, ou o contrário. E aí eles acabam três encarnações se desencontrando. Acontece esses desencontros, né? Aí, para eles poderem ficar junto na última encarnação, que fala nessas obras, ela já estava com 75 anos quando ela ia desencarnar. E ela desencarnou e ele estava com 13 anos. E ele estava cavalgando e sofreu um acidente. Isso podem ler nessas obras que vocês vão ver que está lá. Ele sofre um acidente e entra em coma. O que que a espiritualidade faz? Aproveita esse momento que ele está em coma e pega o espírito dele e leva para a espiritualidade, onde ela já se encontra, e faz o casamento lá. E eles casam na espiritualidade e aí ela espera para reencarnar só depois que ele voltar para o plano espiritual, para os dois virem juntos. Então, existe esses desencontros também, né? Por isso, muitas vezes, as separações, os divórcios. O espiritismo, ele não é a favor do divórcio. Mas tem situações que se fazem necessário. Às vezes, assim, ó. Eles não conseguem, o casal não consegue se entender, um é infeliz, ou às vezes até os dois, ou até correndo risco de vida, porque hoje a gente liga uma televisão e vê as barbaridades que acontecem. Então se faz necessário que a separação aconteça. Mas que o casal tenha essa sensibilidade e esse respeito pelo amor que viveram um dia, ou até em razão de filhos, porque é um compromisso muito grande quando tem filhos num relacionamento. Quando o casamento acontece, se forma um laço que une duas famílias. É um laço que se forma, e a gente não tem só uma família, a gente tem duas. A gente tem a da gente e tem a do marido. E que o casal saiba sentar e conversar e desamarrar esse laço. Desatar esse laço. Porque se rebentar esse laço que foi feito, de um lado vai ficar o nó, e do outro escassado. Então, o que é importante? É conversar, é procurar se entender. Não deu certo, infelizmente, não deu certo, porque, como eu falei lá no início, a gente não se conhece a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente tem uma reação que a gente nem esperava que teria, depende de cada situação. E assim, é outra pessoa que vive conosco também. Então, para que não aconteça coisas mais graves, mais sérias, porque Deus nos botou no mundo para ser feliz. Deus não nos colocou aqui para ser infeliz. E muitas vezes esse relacionamento a dois está nos causando infelicidade, para um ou para outro. Então, aí se faz necessária a separação. Né? E existe também esses equívocos que eu já falei. Então, o casamento é uma instituição necessária para a nossa sociedade, é importante, mas que as pessoas não se casem com uma grande ilusão achando que tudo vai ser um mar de rosa. Porque não vai ser um mar de rosa. A gente vai ter dificuldade, vai ter problemas, mas quando existe aquele amor de verdade, tem uma passagem no Evangelho que diz assim, que o homem não deve separar aquilo que Deus uniu. Muito certo, porque o homem não separa aquilo que Deus uniu. Porque quando Deus une, é o amor de verdade. Quando o homem separa, são esses equívocos, são esses relacionamento equivocado, porque realmente o homem não separa aquilo que Deus junta, porque quando vem do plano espiritual essa relação, que tu encontra essa pessoa com quem tu precisa viver, com quem tu precisa constituir uma família, com quem tu precisa receber determinados espíritos como teus filhos, o homem não vai separar isso. Porque o amor vai ser muito superior a cada obstáculo que surgir. Isso é uma grande verdade, porque se a gente olhar até nos dias atuais, existem casamentos que festejam bodas de ouro, e existem no meio artístico, normalmente os casamentos não duram muito. Existem muitos casamentos que duram uma vida inteira. A gente teve vários casais como exemplo, como Tarcísio Meira, a Bruna Nizete, né? E muitos outros casais que a gente pode citar que viveram uma vida junto, mas são casamentos que o amor uniu. Que não foi casamentos por interesse, que às vezes acontece também. Ah, vamos juntar, né? Ou por se beneficiar por alguma situação ou algo assim. Ou só por uma atração física. Não, é o amor de verdade. Então, é muito certa essa passagem que tem no Evangelho que diz que o homem não separa aquilo que Deus uniu. E que aqueles que estão pensando em casar, acredite no amor, que ele existe. E pode-se ser feliz e muito feliz no casamento. Tem problemas? Tem. Mas não é só problemas, tem muito amor também.